Já no começo, fim do ano, quem sabe no carnaval. Seja no começo, fim do ano, quem sabe no carnaval. Seja no começo, fim do ano, quem sabe no carnaval. No carnaval que eu vou fazer quando chegar. Cinco quilos de mal, cinco quilos de bem, cinco quilos de mal no carnaval. O baião é minha respiração. Seja no começo ou fim do ano, quem sabe no carnaval. Seja no começo ou fim do ano, quem sabe no carnaval. Seja no começo ou fim do ano, quem sabe no carnaval. No carnaval que eu vou fazer quando chegar a hora de dizer que eu quero uma canção com equilíbrio total. Cinco quilos de bem, cinco quilos de mal. Cinco quilos de bem, cinco quilos de mal no carnaval. E depois eu sei, minha palavra basta pra cantar. E depois eu sei, minha palavra basta pra cantar. E depois eu sei. E depois eu sei que minha palavra basta pra cantar. E depois...